para quem olha o tabuleiro, vê as peças movendo normalmente, né? E percebe para onde elas vão. Então a gente pensou em fazer um programa para falar sobre a abertura, que é meio que uma visão panorâmica sobre as regras gerais do jogo, os princípios gerais, as posturas gerais que os jogadores têm de ter para enfrentar o desafio do jogo. Professor Pearson? É isso aí, Kapivarov. A gente está chegando aí nesse nosso segundo encontro com o xadrez para fazer aqui nos estúdios da Capivara. Eu não sei, a abertura do programa a gente já foi um pouco conturbada. A gente talvez não está talvez na nossa melhor forma aqui, então vocês ouvintes nos desculpem se o som está muito alto, se a voz não sai, se alguns chiados, cara. Mas a gente está aqui falando do xadrez, assim, talvez se a gente conseguir, né, Kapivarov, nas maiores possibilidades das dimensões, né, que a gente conseguir atingir culturalmente, historicamente, cara, e sempre ensinando aqui algumas coisas sobre o objeto que é o chess. Isso daqui é o All the Chess, né? Começando aqui nessa terça-feira, dia 12 de novembro. Pré-sexta-feira 13. Maravilha, amanhã o bicho pega. Tome cuidado nas ruas, elas não estão para brincadeira. Bom, eu acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre a história do xadrez, né, Kapivarov? De onde veio esse jogo, essa arte, cara? Primeiramente, você tem ideia, estagiário, de onde veio o xadrez, cara? Como que surgiu esse jogo? Eu, sinceramente, não tenho ideia da origem histórica exata, assim, mas acredito que seja um jogo surgido num contexto de guerra, guerra real. O Kapivarov vai poder falar melhor, talvez. Vou poder falar tanto quanto você, porque eu quase não sei da história mesmo, porque é muito vasta e cheia de muita intrância e poucos documentos. É claro que são muitos documentos, só que é muito difícil de reconstituir a história completa desse jogo, porque do modo como nós conhecemos hoje, ele não existia antes do período medieval, né? O modo como a gente mais ou menos oficialmente no mundo inteiro conhece por xadrez, ele existe não mais do que 500 anos, um pouco mais talvez. Se a gente fazer uma retrospectiva assim, ó, de hoje pro passado, né? Teve, eu acho que um momento aí, já na modernidade, que foi considerado o momento das instaurações das regras que a gente conhece hoje, né? As últimas regras inventadas, se eu não me engano, foram en passant, né? Que é a tomada de um peão que sai da sua posição original, andando duas casas, e do outro lado tem um peão inimigo na quinta casa que pode atacar essa casinha por onde o peão passa, cara. Daí o peão passou e o peão come en passant, porque o cara tava lá passando e pegou ele no caminho, né? Essa daí seria uma regra que não existe não existiria talvez quando os reis da Idade Média, espalhado por toda a Europa, quando os senhores feudais disputar com seus servos nos, né? Realmente, se você olha a estrutura do xadrez hoje, a gente tem o rei, a dama, os bispos, os cavalos, as torres e os peões. Todos eles nos remetem a essa, né, esse momento da história, cara, né, os castelos, a batalha campal, né? Realmente nos faz levar. Eu me lembro de uma história, mas eu vou contar por curiosidade, né? Que já me disseram que era porque um rei queria ser entretido com alguma coisa, e ele deu uma missão para um servo lá, E aí ele chegou com isso e o rei ficou maravilhado com esse jogo. Essa é uma história que eu me lembro sobre o xadrez, assim. Posso complementar essa história, Edu. E isso nos leva pro anterior à Idade Média ali na Europa, né? Existe civilizações muito mais antigas, né, que a Europa, cara. As coisas começaram ali no Oriente Médio, na Ásia Oriental, no Sudeste, né, Asiático. Sudeste Asiático, Índia, China, a Mesopotâmia, Pérsia. Quantas civilizações. E eu já ouvi também essa história falando do imperador chinês, que estava entediado, né? E ele oferecia prêmios para viajantes que imagina isso, a gente está falando 2000 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. Mil no máximo, é 1000 anos de Cristo. O que nós conseguimos ter certeza é que o xadrez, não do modo como é jogado hoje, como a gente já comentou, mas a base toda, né, de construção do xadrez atual provém de um jogo bem antigo, que data mais ou menos de 10 mil anos antes de Cristo, e que não se sabe exatamente qual é a proveniência, mas é nessa região, do sudeste da Ásia. Não se sabe ao certo se é hindu, se é chinês, se é, quem sabe, vietnamita ou qualquer coisa, porque inclusive não existiam esses países naquele período. Eram muitos outros povos, né, diferentes que hoje. Então surgiu naquela região e há 10 mil anos atrás. Só que ele tinha coisas parecidas com o xadrez atual, só que ele era muito estático. E obviamente não havia assim um ambiente de competição mesmo, de muito, muito amplo, né, como hoje em dia tem. Então não havia, por exemplo, todo um ideal de progresso, de compreensão de todas as possibilidades do jogo, de conseguir desenvolver, sistematizar e assim por diante, que é, por exemplo, onde entra o tal do conceito, e que é uma teoria toda, né, que é o da abertura, por exemplo, né? Só é possível surgir uma teoria de abertura no xadrez depois de muitos séculos de estudo e de jogo, e a transmissão escrita também, né, das partidas, que é muito importante. Realmente, Kapovarov, eu acho que isso parece que assim, é uma metáfora, um reflexo da história humana mesmo, né? Eu acho que você está falando da ciência, da modernidade, né? Olhando para o xadrez, cara, como uma teoria, né? Isso acontece no mundo moderno, né? Eu imagino os antigos imperadores, que nem tinham com quem jogar, né? Imagina quando se encontrava um outro jogador de xadrez, cara, do jogo que está, né, que estava... Bom, algumas pessoas jogavam para esses jogos terem existido. Se encontravam, e cada um com seu estilo, né? Eu acho bastante próprio, cara, tentando desvendar algumas táticas, cara. Hoje a gente, tá... Mas, né? Tem os computadores calculando os movimentos, fazendo análise de cada posição, cara, certo? Saber, né, como a mente em cima de uma... Eu acho o jogo uma palavra muito pequena pro xadrez. Os números, eles são infinitesimais, né? Eles meio que superam a nossa capacidade de intuir o que significa, porque segundo cálculos muito precisos, e que já tem toda uma história, né, da precisão desses cálculos, existem mais possibilidades de jogo do que duas vezes átomos no universo conhecido. Ou seja, é um número que a gente não consegue nem intuir. Então é por isso que existem essas máquinas hoje em dia que são movidas por muita teoria enxadrística e de teoria de inteligência artificial e computação, que desenvolveram habilidades superiores ao campeão mundial. Mas habilidades superiores no sentido de que ela usa todo o conhecimento possível sobre o xadrez e aplica toda uma cadeia de raciocínio que a gente não é capaz de compreender, a não ser no sentido de saber que ela é uma máquina, por isso é possível fazer ela quebrar. É isso que hoje em dia é o grande desafio do jogo, né, do ponto de vista da compreensão que nós mesmos temos do tabuleiro. E da Idade Média para a modernidade, para um futuro, de volta para a antiguidade, que tem tudo a ver com isso, aquela história que eu estava contando, né? Que o Edu lembrou aqui. O imperador chinês recebe um viajante e ele traz para ele um tabuleiro de xadrez. Ensina-o e o imperador chinês fica maravilhado, cara. Bom, comprometido, eu ofereço a você um pedido que meu reino vai lhe entregar, cara. Ele fala, não precisa, não, faz favor, cara. Isso daqui é a condição aqui das pessoas me trazerem uma coisa nova pra matar meu tédio. Ele fala, bom, se é o caso, eu vou fazer o seguinte, Vossa Excelência. Eu quero que você pegue um grão de trigo e coloque na primeira casa do tabuleiro de xadrez. Na segunda você vai colocar dois. Na terceira você vai colocar 4. E você vai dobrar todas as casas até terminar 64 casas do xadrez e me entregar esse trigo. O imperador ficou achando que o cara tá tirando sarro da cara dele, né? Pô, eu te ofereço qualquer pedido, você quer um punhado de trigo? Bom, dispensou o cara, falou, chamou um assistente dele lá da corte, falou, então faça favor, faça os cálculos aí e entregue o trigo para esse viajante continuar sua viagem. Daí quando o matemático botou ali na conta, né, 1, 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, e a gente só chegou na sexta, sétima casa. E tem 64 casas. E ele foi aumentando. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. 1 bilhão, 2 bilhões. Ao final dos cálculos, chegou pro imperador: Excelência, a gente tem um problema. Aquele trigo que a gente deveria entregar para o viajante não é possível da gente gerá-lo em nossas terras, nem se nós colocássemos todas as terras para fecundar o trigo. Muito engraçado. Eu lembrei desse trecho aí também, você contando, mas tem tudo a ver com o que você estava dizendo, né? Das possibilidades, do tamanho que a gente pode intuir a respeito do tabuleiro, né? É engraçado, eu sempre entendi essa anedota como uma espécie de mito de origem do xadrez. E é engraçado que ele é atribuído a alguns séculos depois de Cristo ainda. E a gente vinha falando de que tinha 1000 anos antes de Cristo ainda de história, né? Para se ter uma ideia de como o xadrez evoluiu com o passar do tempo, e já nesse período, né, no início da era cristã, já havia uma compreensão probabilística absurdamente enorme das possibilidades do jogo. O que ele ainda não tinha notado era que existiam átomos no universo e que era maior ainda do que os átomos inteiros no universo. Pois então a abertura, né, do jogo de xadrez tem tudo a ver com essa história. Bem, e aí estão perfilados, né? Os 8 peões de cada exército, formando a fileira de frente. Ao centro do tabuleiro, o casal real, com seus bispos, cavalaria e a torre, seu castelo, cara. E você se encontra com um adversário que por um momento pode ser seu inimigo no campo de batalha. Eu gosto muito da palavra oponente, porque ele não é nem inimigo nem adversário. Adversário parece quase que campeonato de futebol. Um oponente não equivale a um adversário. E inimigo também não, porque supostamente é um jogo de cavaleiros, né? Então, como é só um jogo, nenhum dos dois vence, porque se fosse o caso de vencer, venceriam na espada mesmo. Então eu gosto da palavra oponente. Ele se opõe a você, o oponente. Ele está do lado oposto. E o que você faz ao encontrar esse oponente? Você vai olhar para o seu exército, dar algumas palavras de força, incentivo, entender o que cada um está fazendo ali. Geralmente começa-se a guerra mandando a ralé pra frente, não é, Kapivarov? É curioso isso, são 8 peões, né, pra cada lado ao todo, são 16 peões, que dá um quarto das casas inteiras do tabuleiro. Olha só que curioso, 16 peões dá um quarto de 64. Ele povoa muito espaço, né? Essa gente que tá ali na frente, esses peões. Um quarto do tabuleiro e as demais peças, né? São 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres. E a família real no centro. Né? Então fica bem claro pela disposição espacial que a massa de peões é a que começa mesmo a decidir desde o início a abertura do jogo. E aí eu gostaria de colocar aqui o que a teoria desenvolveu durante os anos, chegou até nós e vai ser transmitido aqui pelas ondas da 99.9, a Rádio Capivara. É isso aí. 3 princípios de abertura. Primeiro, lutar pelo centro do tabuleiro. No tabuleiro tem um quadradinho ali central de 4 casas, cara. Teoricamente, quem controla esse centro vai ganhar mobilidade de suas peças. Vai poder transitar melhor no campo de batalha. Não é, Kapivarov? É muito delicado esse centro, porque ele, como o próprio nome já diz, né, a palavra centro, ela significa alguma coisa muito difícil de entender com muita precisão. Tudo bem que o centro de uma circunferência perfeita tem o raio sempre o mesmo e vai girando a circunferência inteira, né? Mas o centro no jogo de xadrez, ele tem essa noção de ser o centro do círculo, mas ao mesmo tempo é um quadrado. E é um quadrado que é o espaço do tabuleiro e que as peças vão ter de se movimentar de maneira não necessariamente circular. Elas circulam nesse espaço quadrado de maneira diagonal, de maneira horizontal, frontal. E no caso o cavalo cumpre a função, sim, de andar em círculo. É a grande peça... O grande segredo do jogo, eu diria, assim, na abertura, é você tirar o máximo proveito das habilidades que o seu cavalo tem, no sentido de preparar a sua equipe, o seu exército, e despreparar, desconfigurar a posição do exército oponente, né? Então, eu acho que o centro, ele é carregado de ideias que provém do movimento do cavalo, provém do movimento dos peões e dos bispos, e principalmente da rainha, que orquestra, no fim das contas, o modo como essas peças vão se posicionar, e o modo como elas vão exercer uma força, uma pressão mais comandada, né, para pensar as consequências de cada detalhe mínimo, né? A rainha que é a responsável, no fim das contas, por dizer se as outras peças vão avançar ou se vão se posicionar no sentido de não permitir o adversário, o oponente, atravessar as forças. Então, eu diria isso, né? O centro, ele é muito enigmático, por mais que esse princípio seja quase que... o jogador tem de seguir quase que estrito senso, desde o início do jogo até o fim, porque se ele descuidar desse aspecto do jogo, ele fatalmente não vai conseguir desenvolver as peças da melhor maneira e vai levar ainda a algum prejuízo grande para casa. O Kapivarov falou aí dessa importância da rainha, que inclusive, falando um pouco da história também, a rainha era antes de ser rainha, era uma outra peça que eles chamavam mais ou menos de general, cara. Era o general do exército, realmente é ela que arquiteta, né, os ataques e as defesas. Bom, a rainha é a peça mais forte do jogo, né? E falou aqui também nessa luta pelo centro dos bispos e do cavalo, né? Eu percebi que você não mencionou a torre, porque a torre ela joga mais pro final do jogo, né? A torre é uma peça rígida, ela precisa dos espaços abertos quando ela começa a atuar bem, né? E começa a atuar forte. Quando ela atua mesmo. Mas na abertura, a gente vai trabalhar basicamente com peões, bispo, cavalo. Isso nos leva ao segundo princípio da abertura, cara, que é o desenvolvimento de suas peças, né? Elas estão aqui nas suas... Pense principalmente nos bispos e nos cavalos, nas suas posições originais, como eles não geram nenhuma agressão, né, ao campo, ao rei adversário, cara. A partir do momento que você começa a colocar o cavalo para frente, cara, veja, o cavalo já pula aqui para as aberturas centrais dele, atacando duas casas do centro, né? Quando você abre por exemplo, um E4 e sai abrindo para os seus bispos, né? Eles começam a poder participar do jogo, cara. E algumas configurações vão te levar a começar a proteger peças que estão sob ataque no centro, cara. E de repente, uma grande quantidade de peças, tanto sua quanto do seu oponente, estarão exercendo forças ali no centro do tabuleiro, nessa batalha de espaço. E vocês percebem que esses dois princípios, o princípio de dominar o centro e o princípio de desenvolver as peças, eles se ajudam concomitantemente. Ao desenvolver as peças, você está dominando o centro. Essa, eu diria, é uma característica de abertura de peão ou da quarta casa na frente do rei ou na quarta casa na frente da dama, porque é possível também sair com um fianchetto, né? que você primeiro move um peãozinho lá no canto, quase no canto mesmo, só que é o último antes do canto, que é, por exemplo, aqui no caso das brancas, né? É, sai na coluna G e na horizontal, né? Na casa 7. G, 7 não, 3, né? Bem aqui, que é nas brancas. É, e aí depois sai com o bispo lá no cantinho. Eu acho que, mesmo para quem não sabe jogar direito, já viu muito alguns jogadores moverem desse modo. E é uma maneira também de fazer pressão já no segundo movimento com o bispo, fazer pressão também no centro, só que sem colocar nenhum peão. E provavelmente uma hora ou outra o cavalo vai entrar na frente do bispo e vai fazer uma pressão em outras duas casas que não eram as casas que o bispo fazia. Mas indiretamente, mesmo o cavalo na frente do bispo, o bispo ainda continua lá. Então, uma hora que o cavalo sai, o bispo ele já começa imediatamente atacando o centro. Se tiver, por exemplo, uma diagonal completamente aberta lá do outro lado, o cavalo sai e o bispo ele consegue chegar até a torre lá do outro lado do adversário. Essa é a saída Fianchetto, pegando a diagonal principal do bispo, né? Cada um dos bispos pode sair ali pela diagonalzinha, saindo meio de lateral e pegando a diagonal principal. Fala, Edu. Uma dúvida a respeito disso que você tinha acabado de dizer. É sempre oportuno você já atacar assim no momento que você tem essa liberdade, assim, como seria esse exemplo de agora? Muito boa pergunta. Em geral, jogadores muito fortes, eles só atacam quando a equipe inteira está preparada para o ataque. No caso de começar um ataque desde, por exemplo, o quarto movimento, ou até mesmo assim, às vezes até o décimo movimento, começar um ataque a partir daí, é meio que jogar contra uma teoria geral de abertura, que é a que define quais são as melhores estratégias de jogo e as que vão ganhar uma vantagem a médio e longo prazo. Então, na abertura, não é muito aconselhável avançar demais com as peças e promover um ataque súbito. Em geral, por isso esse princípio do desenvolvimento das peças. Os primeiros movimentos têm de ser não no sentido de avançar o ataque, mas de posicionar as peças nas melhores casas, nas melhores posições. E de preferência o maior número de peças na maior velocidade possível. Então, quanto mais rápido o desenvolvimento das peças, mais garantia o jogador tem de que ele vai conseguir uma hora ou outra promover um ataque eficiente mesmo, que vai surtir efeito para todo o jogo. Então, você está entendendo, ouvinte? O xadrez é uma batalha onde você está frente a frente com alguém que tem um exército também, né? Teoricamente com as mesmas forças do seu exército. Você é um jogo cadenciado, cara. É um jogo longo. Você prepara o território, você gera ações por uma ala, de repente volta para outra ala, ataca por um lado, ataca pelos flancos e pode entrar pelo centro. Você vai ter que tomar cuidado com cada uma de suas peças, elas são valiosas, cara. Perder uma peça numa abertura, cara, pode representar o fim da batalha, o fim de todo o seu exército. É um jogo de paciência, de controle dos espaços. E quando a gente sobe pro ataque, cara, a gente vai, pensa no futebol, cara. Você pode tentar ataques rápidos, uns balanzão lá pra frente. Um jogador rápido pega a bola, dispara e entra no gol, cara. Agora, é difícil isso, né? Contra um time consistente, cara, com uma boa defesa, cara. A gente vê o Barcelona avançando no território, cara, tocando a bola, todos os seus jogadores se preparando, se posicionando nos seus lugares, os pontas se abrindo, os centros girando, tentando achar espaço, cara. E aí a coisa parece que fica um pouco mais consistente, né? A batalha. Você pode pensar, ah, eu posso sair de bispo e dama e atacar o lugar fraco e eu ganhar o jogo. É. Pode acontecer, né? Tenta isso com uma pessoa que já sabe. Não vai ser legal pra você, cara. É um jogo de... Você tem que ser precavido também, né? A gente pensa tanto no ataque, cara, e eu chegaria aí no terceiro princípio da abertura. Que ao dominar o centro e ao desenvolver suas peças, você deve, ou pode, ou é um bom conselho, proteger seu rei. É geralmente fazendo um roque, cara, colocando ele dentro do seu castelo, cara, protegido pela torre, né? Quando ele inverte as posições entre a torre, com bispos e cavalos já fora de sua posição, já desenvolvidos. Ao desenvolver os bispos e cavalos, por exemplo, do lado pequeno, da ala do rei, você já é permitido fazer um roque, o roque pequeno. E a coisa fica bem planejada. Muito bem lembrado, né? Eu falei da importância da rainha de orquestrar a posição das peças na abertura, mas o rei, ele também é dominante em vários aspectos estratégicos na abertura também. Embora ele seja a peça decisiva no fim de jogo, né? Então, a peça mais decisiva no início do jogo, na abertura, é a rainha. Que eis que chega a Alecrim para fazer... Ótimo. Pois então, esse movimento do roque, aparentemente, você encastela o rei, ele teoricamente seria uma jogada defensiva na abertura. Quer dizer, você protege o rei na abertura. Mas na verdade o movimento cumpre com uma outra função, que ao mesmo tempo que protege, cumpre com uma outra completamente diferente, que é liberar a torre do canto que ela estava completamente inútil. E ela, de repente, ela pode ser liberada já quase que imediatamente para fazer mais força no centro. Já pode sair com um peão aqui na frente dela mesmo, e o peão está protegido, e de repente começar a torre no movimento de roque. Quer dizer, era para a torre proteger o rei, mas de repente o rei ele some do mapa e a torre é que entra. Não é, então, uma jogada só defensiva. E isso lembra mais uma coisa importante, né, que o João aqui lembrou, o estagiário aqui lembrou desse caso, que no caso de um bispo pegar uma torre, é vantagem para quem pegou a torre com bispo, porque na troca de torre por bispo, a peça que vale mais, teoricamente, é a torre. E teoricamente o valor dela é de 2 peões acima. É como se a torre fosse um bispo e mais 2 peões. é uma coisa difícil, né? Então, se você perde uma torre para um bispo, a tendência é de você sair muito enfraquecido. Mas isso é só numa teoria geral, muitíssimo abstrata, que considera sempre as melhores posições, os melhores movimentos, levando em conta que os movimentos dos dois lados vão ser os mais precisos de todos os movimentos. Então, em geral, perder uma torre para um bispo é ruim, porque de um ponto de vista mais da sua capacidade de compreensão geral do jogo, sai enfraquecida e dificilmente você vai conseguir recuperar esse enfraquecimento causado. Só que o jogo, ele pode ser jogado de maneiras muito mais complicadas do que só uma teoria geral. Isso é o que é mais incrível. Em geral, os melhores jogadores, eles são aqueles que surpreendem os adversários logo no início e de repente faz um sacrifício, vão várias peças para o adversário. Ele consegue ganhar até quase que uma rainha inteira de diferença e o cara consegue construir uma posição depois de 30 movimentos, que exatamente tudo aquilo que ele tinha feito lá atrás é o que vai garantir a vitória para ele lá na frente. Ele pode ter perdido quase tudo e, na verdade, no fim das contas, ter ganhado o jogo. Bem, eu gostaria de perguntar aqui pro Edu e pro estagiário, o que vocês aprenderam até agora? Ó, pra mim foram dicas valiosas, meu. Fiquei muito feliz de ter tido a sorte de estar aqui pra participar do programa. E a abertura realmente é uma... Eu vi que é uma parte fundamental do jogo, assim. Começar bem pra terminar bem, né? Se possível. Estagiário, quais são os três princípios da abertura? Se eu não me engano... Deixa eu ver se eu aprendi, né? É ocupar o centro, desenvolver as peças. E o terceiro, acho que você não disse ou disse. O terceiro é aquele com maior aspecto defensivo, cara. Ah, sim. Tá. Inclusive era isso que eu ia falar quando você estava falando disso, que pra mim, que eu já sou meio iniciado no xadrez, mas ainda não, um nível um pouco baixo, a maior dificuldade, assim, é exatamente pensar não só no desenvolvimento do ataque, mas também no desenvolvimento da defesa, né? Quando você deixa uma... Você não só ataca, né? Você tá deixando um lugar, tá abrindo um espaço também pro adversário, né? E essa... manter esses dois caminhos na mente todo momento é o mais complicado. Muito bem lembrado. Novamente, né? O estagiário aqui, às vezes ele não presta atenção nos detalhes, mas na ideia geral ele consegue captar rápido. Porque no fim das contas, o grande desafio do jogo é você conseguir fazer movimentos que sejam fortes, agressivos, ao mesmo tempo que sejam altamente defensivos. Como é possível alcançar esse grau de perfectibilidade, de colocar as peças de tal modo que elas sejam ao mesmo tempo hiperagressivas e hiperdefensivas simultaneamente? Eu acho que é o desafio não só da abertura, mas também do jogo inteiro. Lembrando sempre um dos princípios gerais, que não é o da abertura, é da teoria geral do xadrez. Um dos princípios gerais que foi definido pelo primeiro campeão mundial, que chama Wilhelm Steinitz, ele era austríaco no fim do século XIX. Ele foi campeão mundial e escreveu um livro que é considerado o primeiro livro de teoria moderna de xadrez, em que ele define alguns princípios gerais da teoria geral do xadrez, não da abertura ou do meio jogo ou do fim do jogo. E um dos princípios gerais é que, se bem jogado, a partida, em geral, tende a dar empate. E nenhum dos lados conseguir dar o xeque-mate no outro. Então, como é possível você conseguir jogar segundo os princípios da teoria geral para alcançar os melhores objetivos, desde os primeiros movimentos na abertura? É, no fim das contas, isso. Conseguir fazer o movimento e posicionar as peças sempre de tal modo que elas sejam altamente agressivas e altamente defensivas ao mesmo tempo. Bom, você está ouvindo aí Mozart Requiem em Ré menor. Bom, a gente está aqui nessa quinta-feira de novembro. A gente está falando de abertura aqui, né, no xadrez e em todos os seus outros âmbitos. Eu gostaria de lembrar que foi essa semana que o Mar Vermelho foi aberto no Brasil, né? Moisés abriu o Mar Vermelho, acho que um grande marco na televisão brasileira aí, no nosso, né, na nossa situação, na condição social e política do Brasil, que o Mar Vermelho foi aberto, agora os hebreus podem continuar sua caminhada para a morte dos egípcios. Eu não sei como isso pode ser interpretado aqui no Brasil, acho que pode ser usado em muitas funções mesmo, né? Você acha que foi uma boa abertura, Capivarola? Abertura do Mar Vermelho? É a nova novela da Record, é essa que tá circulando? É, que tá acabando, né? Os 10 mandamentos, cara. Depois de todo o drama, de todas as pragas, de todo o sofrimento do povo hebreu, Moisés finalmente abriu o Mar Vermelho. É... muito, muito bem lembrado essa abertura aí, porque tem um novo, uma nova novela, parece que é das 8 da Rede Globo, que chama A Regra do Jogo, né? Eles fizeram uma abertura que é jogo de xadrez, tudo. Acho que foi interessante essa ideia de que o Mar Vermelho foi aberto esses dias aí, porque eu acho que o Brasil está passando por uma situação política muito, muito, eu acho que divisor de águas, né? Eu acho que é um contexto, assim, um cenário que muitas coisas aí podem acontecer e muitas coisas precisam ser feitas e as pessoas ainda não sabem direito se vai ser feita. E, né, a gente está num contexto, assim, um cenário político que, por exemplo, a bancada evangélica tem maior parte, né, do poder de decisão ali na Câmara, Senado. E o Bispo Edir Macedo, ele, né, bilionário, ele inaugurou um templo gigantesco no centro da cidade de São Paulo. E aí, não por acaso, ele é o chefe da Rede Record que passa essa novela, né, Os Dez Mandamentos. Eu acho que assim, o nosso cenário está quase que parecido com o cenário de abertura mesmo, assim, um momento em que muitas coisas podem acontecer e a gente não consegue entender ainda direito qual vai ser o nosso destino. Embora os nossos objetivos sejam mais ou menos claros, né? O Brasil ter uma economia estável, não precisar se subordinar a políticas de hegemonia econômica internacional, né? Desvalorizar a nossa economia, essas coisas. Interessante essa analogia entre cenário político e xadrez. Você assistiu a abertura do Mar Vermelho, Edu? Cara, eu gostaria de ter visto, mas não vi, não. Talvez depois eu vou dar uma olhada, assim. Mas eu ouvi uns comentários, assim, eu li umas coisas, assim. E uma curiosidade a respeito dessa produção é que foram gastos R$1 milhão de reais para abrir o Mar Vermelho. E essa produção foi feita com o pessoal que produz... aquelas coisas do Walking Dead, assim, essa produção. Então, importou-se uma equipe e gastou-se R$1 milhão pra abrir o Mar Vermelho e tinha gente até com estampa de oncinha, assim, era uma coisa engraçada que dizia lá no artigo, mas eu ainda não vi, mas eu pretendo. Eu dei uma olhada na cena, realmente Me espantou, assim, o povo hebreu estava bastante bonito depois de tanto sofrimento. E eu percebi também que não tinha nenhuma criança correndo no Mar Vermelho. Só tinham adultos e bebês. De vez em quando aparecia um bebê no colo. Mas não tinha. Daí parece que tinha uma lacuna de uns 30 anos ali do povo hebreu sem filhos. Daí começou a ter filho de novo. Mas é muito legal que Walking Dead tá aí, né, na televisão brasileira, velho. Abrindo o Mar Vermelho. R$1 milhão para abrir o Mar Vermelho, cara. Ah. Pouco até, né? Para os caras que produzem uma coisa como Walking Dead, né? Que é mundialmente famosa, eu achei barato até o preço. Mas eu tô totalmente fora do elemento aqui, que eu não vi nada disso também. Eu tô por fora. Essa analogia do Mar Vermelho me fez lembrar outra coisa, na verdade. Fez lembrar a barragem que estourou lá em Minas Gerais, que foi um fio de lama cortando Minas Gerais e Espírito Santo e tornando vermelho o mar em volta do Espírito Santo, né? Que já é... Abriu, né? Estourou e provocou um tsunami de lama em várias cidades, né? Isso foi uma coisa absurda, um dos maiores desastres naturais da história do Brasil. E que, não sei se está sendo dado talvez a atenção devida para a investigação disso, né? A notícia que se tem é que imediatamente multaram a empresa Samarco no valor de, parece, 150 milhões de reais. Então, assim, para começar, eu acho que se houver mesmo essa cobrança, já é um bom começo, né? Porque eles têm de restituir, no mínimo, parte do lucro que eles obtiveram fazendo o trabalho que fizeram, né? Porque é inadmissível que uma coisa como essa aconteça sem aparentemente ter nenhuma causa natural, sobrenatural, né? O que houve foi descuido, né? Por parte de toda a perícia técnica de como constrói a tal da barragem e como isso não acontece. Em geral, é meio estranho que tenha uma cidade ali tão vulnerável a uma situação como essa, né? De repente, se acontecer alguma coisa ruim na represa, a cidade inteira ficar debaixo da lama. Mas não é debaixo da lama porque choveu, né? É debaixo da terra mesmo. Pois é, tava muito antes que a Samarco lá, a comunidade de Mariana. Inclusive, aquela região lá já é habitada desde o período onde, período colonial, aquela região era a mais rica, né, do Brasil na época. Né? O que, por exemplo, Ouro Preto era a maior concentração demográfica de gente no mundo na época. Né? 250 anos atrás, não havia em nenhuma parte do mundo tanta gente num único lugarzinho como havia em Ouro Preto. Né? Então aquela cidade lá tem comunidades já muito antigas e que obviamente tiveram o seu habitat completamente modificados e agora destruídos, né, pela Samarco. Porque modificar era uma coisa, agora acontecer do modo como aconteceu uma tragédia assim, que é visível que foi por irresponsabilidade, né, é outra. Mas muito bem lembrada aí, mais uma outra analogia da abertura, né? É, né? Em geral, na abertura tem essas tragédias também no tabuleiro. É por isso que precisa sempre se precaver, ter muita responsabilidade. Porque se você não viu um detalhe ali, de repente abre a porteira toda mesmo. Aí a cidade fica debaixo da lama. É isso, uma comunidade soterrada, né? Eu fico vendo essa imagem, né? Pensando nos séculos dessas pessoas vivendo ali, uma barragem sendo levantada, a lama varrendo. E eu quero ler um poema feito por um poeta lá de São Paulo, Walter von der Vogelwald. Ele escreveu isso daqui, ó. Rejeitos, ouve-se, vazaram, jorrando os restos do país, números na ponta do lápis, pelas valas da vale a lama, avassala e assola, tóxicas, pedras aterram almas tórridas, solapadas nas Minas Gerais, de larvas de terra e minérios. Satã, Satã, Satã, Satã, Satã, Satã, dobadora de ecos nos prelos, onde outra hora no céu viam cielos e miríades de estrelas anãs, sob escombros na barroca mariana, o barro obscuro do Brasil boçal borra. Thank you. Estamos falando aqui que nos remete, né? Essa tragédia, as privatizações. Não que, né, não quero fazer disso, sim, né? Daí vira uma. É uma bandeira política usar, né? Ah, mas é, a Vale detém 50%, né? Dessa. Da empresa que extrai o minério lá, se eu não me engano, né? Bom, eu não estou muito a par, mas a Vale está envolvida, a Vale que foi terceirizada no governo FHC, né? A preço de banana mesmo, parece. Eu já ouvi. Me desculpe se eu estiver errado, ouvinte, depois você precisa dar uma olhada se é verdade esses dados. Mas que os caras restituíram, né, recuperaram o dinheiro que pagaram para poder usufruir, né, de toda a estrutura da Vale do Rio Doce e extrair, né, os minérios e obter lucro a partir disso. Eles conseguiram em 6 meses restituir esse dinheiro. Isso daí não, né? Você deu. Se é verdade, meu, se foi um ano. Pô, um montante dessa coisa, os caras precisariam, velho, de, sei lá, 10 anos, né? Você fala assim, você tá terceirizando uma fonte estratégica do país, cara, pra uma empresa privada, velho. Pô, é uma coisa, cara, que assim, né? Influencia enormemente o país para todo o seu futuro, né? Imagina se, meu, os caras recuperaram esse dinheiro em meio ano, cara. Pra chegar nesse ponto, cara. Então, assim, se o Kapivarov fala em uma parcela dos lucros, cara, esses lucros são estrondosos, cara. 150 milhões, cara. Pô, 150 milhões é quanto tá valendo um filme de Hollywood, meu. Em dólar é. Meu, em dólar são 60 milhões de dólares, cara. Gente, eles soterraram uma vila, cara. Mataram um rio. Pessoas que viviam ali do seu lado, cara. A sombra da barragem, cara. Bem, eu não sei, depois disso acho que não tem mais nada pra falar sobre a abertura, né? Chega a ser tragicômico. Eu gosto de sempre rir das tragédias, porque senão eu somatizo, sabe? Me faz mal. Então eu sempre que ouço uma tragédia, eu até rio pra não chorar, sabe? Mas é terrível mesmo, viu, o que tem acontecido de abertura aí na nossa vida aqui no Brasil. Algumas catástrofes, né? Políticas, econômicas e aí mais essa aí, né, de improbidade mesmo, né, dos responsáveis por fazer... todo o procedimento de engenharia necessário para, obviamente, não só evitar uma coisa dessa, mas também de trazer coisas boas para a comunidade, né? Que, de certo modo, a Samarco sempre patrocinou muitos eventos lá em Mariana, em Ouro Preto e assim por diante. Eles tentavam... do jeito deles lá, meio que dá um retorno, mas eu acho que eles fizeram muito mais mal do que bem, eu acho, aquela região, né, visto que é muito poluidora, Ouro Preto cheira muito a minério, aço, essas coisas, porque tem uma usina que fica um pouco à parte da cidade, mas é como se a chaminé da usina fosse a cidade de Ouro Preto, né, polui os rios, o ar fica carregado. Então a Samarco, ela causou muitos estragos à região, muito menos benefícios ela trouxe, eu acho, para os moradores. Então ela deveria pagar no mínimo parte considerável dos lucros que obteve. Pelo jeito, só 150 milhões né, de reais, que deve equivaler a 60 milhões de dólares, é irrisório perto do que eles lucraram. É, nem isso, é 40 milhões de dólares. Dólar a 4. 40 milhões de dólares. Números. Não sei, cara, se esses números podem traduzir alguma coisa, né, dessa realidade, cara. Thank you. Bem, dentro dessa... Aí, chegou por essa porta aberta, chegou mais um... Camarada, foldou. LK chegando na área aqui no Sul da Capivara. Acho que a gente podia, então, falar um pouco de algumas aberturas, Capivarov, né? Pro ouvinte, assim, algumas aberturas foram consagradas durante o tempo. Talvez falar das aberturas mais tradicionais, cara. Alguma outra mais não tanto. São muitas aberturas, viu, gente? Como a gente falou, aquele multidão que é o xadrez, né, cara? Multidão de coisas pode acontecer. A princípio, né, a gente precisa lembrar que no começo do xadrez, quem começa o primeiro lance são as brancas. Isso é uma regra do xadrez, as brancas começam o primeiro lance. Elas normalmente detêm isso que a gente chama de iniciativa. A iniciativa do jogo. Estão perguntando aqui, ó, antes de começar, antes de colocar no tabuleiro, qual é a pergunta, Edu? Como que se define quem vai ficar com a branca ou a preta? É um acordo assim? Como acontece? Em geral, os jogadores, eles, quando se enfrentam em campeonato, eles não se enfrentam só uma vez. Eles se enfrentam duas vezes. Então, quem fica primeiro com as brancas ou com as pretas, tem um papel importante, mas percebe que depende de vários fatores. Qual o campeonato, qual é o número de jogadores, qual é a proposta do campeonato, né? Mas em geral, então, nos campeonatos costuma haver assim, os dois se enfrentam duas vezes ao menos. Então resolveria esse problema. Mas costuma haver sorteio em geral. Costumam fazer sorteio. Varia muito do contexto, porque os jogadores, eles aceitam previamente a jogar naquele formato, né? Também a marcação do tempo depende muito do perfil do campeonato mesmo. Tem campeonatos que são históricos, né? Meio que sempre acontece, que são meio que organizados pela Federação Internacional, mas às vezes, né, em várias partes do mundo, né, sempre muda. Você acabou de lembrar aqui que esse programa chama All the Chess, que foi, né, a gente assimilou um outro programa da Capivara que rola uns jazz aí. LK, que jazz que a gente pode botar aqui pra galera ouvir e lembrar o nosso caro GB Dias aí, que faz All the Jazz aqui na Capivara? Finado All the Jazz, né, que Deus o tenha. Grande GB Dias, grande programador. Cara, eu acho que a gente poderia ir de uma coisa mais moderna, assim, né? Ou melhor, o começo dos grandes modernos, né? Podemos ver um Time Out do Dave Brubeck, o álbum de 1959, que é o ano que as coisas mudaram no jazz. Tem até um documentário da BBC sobre isso. 1959. O ano em que o jazz mudou. Foram lançados 3 grandes álbuns, né? Esse é um deles, Time Out, do Dave Brubeck. Depois foi lançado também A Kind of Blue, do Miles Davis. E foi lançado um que eu esqueci o nome agora, que é do Ornette Coleman. Enfim, é um grande marco para a história do jazz moderno e ousado. Professor Piercy! Thank you. aqui pros ouvintes, LK? É, esse álbum aí, ele é composto de uma série de ritmos e polirritmias de vários lugares do mundo, características de vários lugares do mundo. Que o Brubeck estava na Segunda Guerra Mundial, ele era soldado. Foi lá, inclusive, que ele tocou, se engajou mesmo no piano para tocar e tal com a galera. Eles faziam big bands de jazz nos navios, voltando da Segunda Guerra. Mas enfim, nesse processo ele passou por vários países e tal. E ao conhecer ritmos turcos, por exemplo, essa música que tá aí de fundo é Blue Rondo Ala Turk, que tem a ver com os ritmos que ele conheceu na Turquia, em Istambul e tal, umas coisas orientais. E ele foi cruzar isso com a escola do jazz tradicional que ele já tinha e tal, comum, né, como um americano ali da gema. E, enfim, esse álbum ele nasce dessa viagem aí de justamente a galera buscar cruzar esses ritmos que eles encontraram mundo afora com o jazz. Então por isso que, inclusive, o documentário da BBC fala isso, que esse é um dos álbuns mais fenomenais da história do jazz moderno, justamente porque já começa, né, a fundir as linguagens e tal. Isso daí que vocês estão ouvindo agora é Blue Rondo Ala Turk. Já foi desvendado como que se... Quem fica com as brancas? Quem começa com as brancas, né? Geralmente quando você encontra assim, um parceiro qualquer, a gente faz um sorteio, né? Tem o clássico sorteio onde você coloca um peão preto na mão, numa mão, um peão branco na outra mão, embaralha eles atrás do corpo e dá pro parceiro escolher um dos dois, e quem pegar a branca joga com a branca, e se pegar a preta ele joga com a preta, e vice-versa. Eu gosto de perguntar antes se o oponente tem preferência por jogar com um dos lados, e se ele não tiver preferência eu digo que eu tenho, jogar com as pretas. Aí eu prefiro começar o jogo então com as pretas. Eu acho da sua parte um movimento muito agressivo. Eu prefiro manter a neutralidade para começar sem nenhuma pressão psicológica, sabe? Mas, pois bem, eu gosto de quando eu recebo alguém na minha nas minhas casas, né? No meu tabuleiro, eu gosto de oferecer as brancas se ele gostar de jogar, e também se ele gostar de jogar as pretas, pode jogar com as pretas. Mas, enfim, eu acho que... O que definiria, né, final das contas, num sorteio, quem começa com o quê, cara? E porque as brancas têm, teoricamente, essa vantagem que a gente estava falando, a vantagem da iniciativa, né? Existe, meu, entre os grandes mestres, assim, aquele xadrez mais elaborado, que tem muito empate, né? Existe uma leve tendência de mais vitória das brancas. Eu acho que em torno de 52-53%, né, contra 47% quando tem vitórias, alguma coisa do gênero. Entre nós, eu não sei, tem gente que prefere jogar com as pretas. As pretas têm uma vantagem, que é ver o movimento do outro primeiro. Para quem joga poker sabe muito bem como é bom estar na posição do dealer no final da mesa, porque você vê o que o outro vai fazer e você pode fazer seu movimento tomando em consideração o movimento do oponente, certo? Pois é, eu vim explicando aqui pro estagiário, pro Edu, a diferença entre... Aqui, primeiro, as brancas podem sair na quarta do rei, né? Fazendo pressão no centro ali, e as pretas, ao invés de reequilibrar a pressão, ela parte para colocar mais pressão ainda. Então, as brancas começam agressiva com o quarto peão do rei, e as pretas retribuem a agressividade com o quarto peão da dama. E aí os dois peões ficam no centro ali, um em posição de atacar o outro, sendo que talvez não ataquem uns aos outros. Por exemplo, o peão da quarta do rei pode avançar simplesmente e colocar mais pressão ainda no território das pretas, embora tenha, de certo modo, também enfraquecido um pouco o centro, porque agora bota pressão para frente, mas perde a pressão no centro. Mas em geral, essa abertura ela é agressiva de ambos os lados, e as brancas querem manter ainda essa iniciativa, né, de colocar mais agressão do que as pretas no tabuleiro, e aí pega com o peão. Aqui em geral, depois que as brancas pegam o peão das pretas, costuma-se sair de dois modos, assim, que é o mais prudente, né? Em geral, ou sai com o cavalo antes de pegar o peão diretamente com a rainha, sair com o cavalo, meio que garantir uma pressão ali em cima no centro, mas sem necessariamente pegar o peão de volta. As brancas, se quiser ser prudente, nesse caso é importante que as brancas sejam muito prudentes, porque ela está meio que com a coluna do rei aberta e nenhuma das peças ainda se desenvolveu. As pretas já desenvolveram um cavalo, então tem de ter muita prudência. Talvez não seja o caso de defender esse peão. Em geral, a teoria geral dessa abertura meio que não recomenda defender o peão, porque isso pode reverter em vários desequilíbrios do lado das brancas a médio prazo. Como, por exemplo, proteger com esse peão da coluna C, ou proteger com um cavalo em C3. Só deixar, vamos fazer uma coisa aqui, porque se o ouvinte estiver ouvindo, ele pode ficar confuso quando a gente aponta pro tabuleiro, certo? É um programa de rádio. Acho que a gente precisa combinar aqui, quando a gente estiver mexendo no tabuleiro, e ser muito preciso nas anotações. Se um ouvinte estiver aí na sua casa, cara, um tabuleirinho de xadrez, pegar o tabuleiro de xadrez, poder acompanhar com a gente o que a gente está falando, né? E a gente pode mostrar pontualmente algumas aberturas. Fora isso, a gente pode falar mais conceitualmente de algumas questões da abertura, né? Essa abertura que você está fazendo aqui, como muitas outras, a escandinava que você está apresentando, a gente pode chamar talvez isso de um gambito, Kapivarov, né? O gambito é a ação de você dar uma peça para o seu adversário, para ele tomar a peça e você com isso ganhar ou posição ou tempo. Nesse caso, você vê que as pretas, né, elas estão com um peão a menos, mas elas ganharam. Olha a iniciativa. A iniciativa de repente foi revertida, cara. Me parece que, ó, as pretas têm um cavalo já saído, né, já desenvolvido, as brancas sem nenhum desenvolvimento. Não sei se posso chegar a afirmar que as pretas tomam a iniciativa aqui, mas há um ganho de tempo, né? Por esse peão que não foi. Em algum momento ele vai ser tomado, né? E ele pode ser tomado com um avanço ainda maior do cavalo, né? Uma outra possibilidade, por exemplo, para vocês entenderem, a gente está falando aqui de um jogo que saiu E4, as brancas, a resposta das pretas D5. D5. Os dois peões se encontram ali no centro do tabuleiro, né? O peão do rei branco com o peão da dama preta. Eles se encontram num embate onde o peão branco de E4 toma D5. E uma possibilidade, por exemplo, não sei se estou fugindo da teoria, mas para entender melhor o que seria um gambito, seria se as pretas levantassem E6. Talvez o nome dessa jogada é gambito dinamarquês. E6, o peão do bispo da dama, levantado uma, e o peão branco toma mais uma, um peão. Nesse momento as brancas já capturaram dois peões, e a resposta das pretas é tomar esse peão com o cavalo. E nesse momento você vê que eu acho que fica mais claro uma tomada de iniciativa das pretas. É um jogo mais aberto para elas, o cavalo já desenvolvido, ao custo de um peão. Vocês acham que vale a pena uma jogada dessa, Edu? Acho que sim. Acho que aqui rolou antes aqui do, com a saída desse cavalo aqui. Eu já tinha... Deu pra perceber bem aqui como não necessariamente quando você tá com as peças ganhas, você tá em vantagem, né? Ficou bem ilustrado. Achei que realmente vale a pena, assim, essa outra que você fez aqui também. Eu acho que a gente pode pensar nesses três conceitos, né? O material, né? O material são suas peças, cara. Acho que é meio o hardware ali do negócio. A posição de cada uma dessas peças, né? Uma peça tem maior valor em determinadas posições. Ela tá atuando mais. Ela tá gerando perigos. Que, né? Você pode ter menos peça e tá com muito melhor posição no jogo, e isso te garantir uma vitória. E ainda o tempo, né? O tempo do xadrez é... O tempo é sempre uma coisa complicada, né, Kapivarov? Para uma definição do tempo. É um dos conceitos da teoria geral, né? O de iniciativa, por exemplo, é um conceito da teoria geral. O de gambito é um conceito exclusivamente de abertura, mas às vezes, em algumas ocasiões, costuma-se dizer que é tipo um gambito de sacrificar um cavalo numa posição de meio jogo. Que aí de repente conecta dois peões, então você nem sacrificou, você deu a oportunidade do adversário pegar o cavalo ou não. E aí ele teria de avaliar o pró ou contra de pegar o cavalo. Materialmente seria um ganho enorme, né? Pegar o cavalo com um peão, perder só um peão para um cavalo é um ganho grande, né? Mas de repente o ganho grande é só aparente ou instantâneo, né? Porque talvez por causa exatamente daquele momento em que você supostamente tinha uma desvantagem, é que de repente o adversário começou a gostar do jogo e a enxergar altas ideias mirabolantes e levar você para uns lugares que você não faz a menor ideia que seriam possíveis de acontecer. Então, o conceito de gambito é um conceito mais de abertura, né? E o conceito de iniciativa, que é esse de as brancas já saírem com a iniciativa, né? O primeiro movimento, já cumprindo com funções, em geral costuma ser dito, inclusive, que a iniciativa é o grande conceito, o conceito-chave de todas as estratégias mais eficazes do xadrez contemporâneo. Às vezes, o mais importante não é você ter a vantagem material. Em geral, no xadrez contemporâneo, você pode doar quase tudo que você quiser, desde que você mantenha a iniciativa até o fim. É você que tá fazendo o jogo acontecer até o fim. E de repente pode ser que dê empate, mas tipo, você já meio que supõe que lá no fim, se você não, com a iniciativa não conseguir o checkmate, ao menos você força o empate. Então você vai meio que dominar o jogo inteiro com a iniciativa, mesmo que entregando as peças. E ao contar a história do jogo, né, com a iniciativa, você meio que vai colocando o adversário numa situação desconfortável, porque ele sempre vai ter de encontrar as melhores respostas para a história que você tá colocando ele, para ele agir. E aí, se ele age de acordo com a sua história que você monta, obviamente ele tá caindo igual um patinho na armadilha que você vai montando para ele aos poucos. Sim, não, perfeito. Eu acho que essa questão de você fazer parte da narrativa do outro, né? Se você consegue fazer isso, cara, dar o tom da história, cara. A gente tava falando aqui dos 10 mandamentos, Walking Dead, né? Ué. Vamos ver, né, quem é capaz de contar a história. Tem uma boa história pra contar pra gente, LK? Essa daí já basta, né? Essa história aí desse conceito aí de iniciativa, eu gostei bastante. Coloca um pouco o cara quase que numa posição, metaforicamente falando, de um autor e o oponente como um dos personagens, né? Essa é a Rádio Livre Capivara 99.19. A gente tá ouvindo aqui do Dave Brubeck Quartet, Time Out. Esse daqui é o All The Chess, você tá acompanhando aqui ao vivo pela Capivara. Thank you. tá partindo aí, Edu, eu só quero fazer uma pergunta pra você antes de você ir embora. Daqui a pouco vai acontecer aqui Brasil e Argentina, vai ter a transmissão aqui na Rádio Capivara, cara. Tá todo mundo convidado aí pra assistir, participar aqui da narração, ouvir, falar. Como você acha que vai ser esse jogo, Edu? Eu fiquei até surpreso que eu não tava nem sabendo. Mas, e inclusive, não sei nem dizer, cara. Difícil falar, né? O último jogo também não vi. Não sei como que tá jogando as seleções, assim. Mas o Brasil e a Argentina sempre tem, né, o mito, né? Então, com certeza, vai rolar uma fezinha lá na hora que estiver rolando o jogo. É, lembrando que o Brasil foi a seleção que foi eliminada, né, nas semifinais. Na semi pela Alemanha. Eu tô falando da Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado na semi. Quanto foi o resultado mesmo, cara? 2-0 pra Alemanha, né? E a Argentina pegou na final, cara. Eu acho que com uma estrutura tática muito mais forte, né, do que o Brasil. Perdeu nos acréscimos, né? Com um gol no final do jogo, não foi? Foi nos acréscimos ou foi no tempo regulamentar? Lembro que foi um gol sofrido lá do alemão, 1-0, né? Alemanha e Argentina, na prorrogação, né? E, bom, vamos ver como que esses dois futebol se apresentam hoje, porque os dois perderam o primeiro jogo, é um jogo das eliminatórias, que vai acontecer agora às 10 horas. Os dois perderam o primeiro jogo, ganharam o segundo, né? A Argentina empatou o segundo. Nossa, então a Argentina tá... Meu, o jogo vai ser lá em Buenos Aires. Ah, falando nisso, estagiário, você sabe o que o Boi tava olhando lá, olhando pro céu lá na Argentina, cara? A vaca tava olhando no céu lá na Argentina, porque ela estava vendo Buenos Aires. E o jogo vai ser lá. Não sei, pra quem é fã do Maradona, cara, pode torcer pra Argentina, mas eu acho que aqui na terra tupiniquim a galera vai estar torcendo pro Brasil. É de se esperar isso, né? A gente aprendeu a torcer pra seleção canarinho, embora sei, né, eu não me sinto representado por aqueles jogadores. Eu não sei, não me identifico muito com o Neymar ou outras figuras que estão lá. Mas a gente vai estar aí, narrando o jogo às 10 horas. Pode colar aí nos estúdios da Capivara, quem quiser. A gente vai ter mais uma oportunidade aí raríssima de presenciar esse arrancatoco aí, né? Que acho que é um bom nome para Brasil e Argentina. Porque eu acho que a Argentina tem demonstrado que tem um nível técnico acima, né, do Brasil. Foi páreo muito duro para a Alemanha na final, né? Perdeu, acho que por um detalhe, poderia ter ganho, porque tinha futebol para isso e mostrou em campo, né? Quase que leva para os pênaltis, não deu sorte de ganhar o Mundial. Mas então, e o Brasil com aquela humilíssima presença, né, de quarto colocado, né? Depois de a gente nem gosta mais de lembrar que a Alemanha venceu, né, daquele jeito. E aí depois a Holanda só colocou a pá de cal, né, em cima do caixão. E a gente ficou em quarto. Mas como eu disse, é um arrancatoco, na verdade, Brasil e Argentina. Então, alguma coisa de diferente a gente sempre espera que aconteça, assim. Não exatamente a hegemonia só, né, técnica da Argentina, mas de repente algumas provocações, algumas coisas que de repente desestabilize, né, essa predominância técnica da Argentina, e a gente consiga de repente um jogo disputado aí, né? É o que eu torço, não torço pro Brasil não, porque eu acho que o time da Argentina até aqui se mostrou superior, então eu torceria pra Argentina mostrar mesmo que é superior. Mas, na verdade, como é esse clássico arranca-toco, acho que o Brasil ele tem chance de disputar, sim, com a Argentina. Vamos ver. Pois é, a gente não pode esquecer que o Dunga está no comando da seleção. É, eu acho que desenvolvendo muito no lado tático e estratégico do time. Então, eu acho que o Brasil tem ótima qualidade de jogadores. Será que tem mesmo? Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos. Agora, será que a gente... Eu quero perguntar pra vocês, essa energia que a gente tinha na década de 70 com a seleção brasileira, não dá mais, cara? Esse ufanismo, cara. Bom, acho que em parte sim, né? As pessoas ainda se mobilizam bastante pela seleção brasileira, né? Um sentimento de nacionalismo, pro bem e pro mal, né? Diga-se de passagem. E, bom, não sei, nessa época aí, nos anos 70, era mais imperioso isso, né? E ainda mais se você vê que tinha uma ditadura militar, né, ocorrendo no momento. Era importante mobilizar as massas para um sentimento nacionalista, né? Eu acho que o futebol funcionou bastante para isso também, nessa época. Mas se você caminhar por aí, você vai ver as pessoas totalmente entusiasmadas com o jogo do Brasil e tal. É, o meu pai nunca assiste futebol, não torce pra nenhum time, mas se mobiliza pra assistir o jogo da seleção brasileira e torce, sabe? A gente vai aqui se mobilizar também. São as 10 horas do jogo do Brasil, da seleção. Esqueci absolutamente o que eu ia dizer. Eu acho que esse daqui foi o programa All the Chess. A gente fazendo aqui o programa Abertura All the Chess, você ouvindo da Capivara, que ouviu por aqui, você pode acompanhar também no blog da Capivara, blog radiocapivara.blogspot.com. A gente pode ouvir a rádio lá, os programas gravados. A gente fica até aí, fica por aqui até a próxima, um grande abraço. Fica com a seleção Canarinho. Eu só vou convidar aqui meus amigos que estão começando um jogo de xadrez pra gente não fazer isso aqui agora. A gente podia fazer isso no Amaral, o maior Bauru de São Carlos. A gente, é um ótimo espaço para se jogar xadrez, tomar uma cerveja e comer deliciosos lanches. Estamos indo para lá. Um grande abraço a todos.